Direto Leda. Direto Leda, grava, 562 ou não? É um Golf 150 Aracaju. O Trip 5514, aguarde o instante, será recoordenado 150, aguarde. Aguardando, 5514. Recife 133 decimal 25, alterne 133 decimal 95. 4, copia. Pronto para copia. Trip 5514, autorizado para Aracaju, nível 150. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5130 e o controle em 120.8. Conteja. Ok, autorizado 150 para Aracaju, decolagem 10, esquerda, Puca, transição Caju. O transponder 5130 e o controle 1208, trip 5514. Correto, trip 5514, chame para o acionamento do PAX 3. Chamará no PAX 3, posição 4, trip 5514. Para Cuxa, acionamento, posição 2, gol 17, 15. Gol no 7, 5, aguarde um instante para o puxa acionamento. Aguardando, 7, 15. 44, chame o controle 1208. 208, Guaramé 42. É, infelizmente aconteceu de novo, ok? A aeronave da Gol pediu pra puxar aqui no portão 2. Só vai aguardar ainda mais uns 5 minutos, ok? Ok, gente, vamos lá. Decolagem, vigilância. Suba até o nível 390, será pouco. Mapuca nível 390, voo no E42. Autorizado e chamada para ataque, tá na 715. Para o táxi 3517 POB 86, autonomia 4 horas e 52 minutos, alterna Campina. Campinas 410, qual o POB? 86 o POB, 4 horas e 52 de autonomia, alterna Campina. 4:58, 86 Campinas. Está livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18:95. Tem um bom dia, tá 3517. Índia e Alfa, ponto de espera 10, 18:95, 3517, obrigado. Sana 3171, chame Recife 133 decimal 25, alterne 133 decimal 95. Ok, o Rio 5973, eu recebi aqui o nível 370 para Recife, esse confirma. É o melhor que tem. Ok, Rio 5973, autorizado então para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é o 5140, controle opera em 120.8, autorizou 370 Salvador, decola da 10, com curva à esquerda, A subida é Pucacaju. O código pela Perusco 58, o código é 51400, o controle 1208, Rio, Sigonal 73. Rio 5973, correto. O cotejamento, chame para o acionamento no pátio 3. Chamaremos, obrigado. Nada. Para o pushback, acionamento no 10, no gol 897. No 897, livre posicionamento no 10, chame para o táxi, o altímetro 0 no 5. Ali, chamaremos, 97. Restrito ao nível 300, chame o centro Recife, 133.25, alterne 133.95. 33253395, restrito ao 300, boa. No 7, a linha cola no 0, vento no 4, 0 graus, 1 no 0, 9. A linha decola, pistão no 0, 35 no 7. Campinas 142 a bordo, tá livre o táxi, Índia e Alfa no ponto espera torre 1895. Tem um voo, bom dia, voo no 7 no 5. Índia Alfa no ponto espera 1895, voo no 7 no 5, muito obrigado, bom final de semana. O azul Alfa Yankee que tá livre ingressar no pátio principal para o portão 01, reporte ao tempo, reboque. Ok, ciente, pode. Qual o céu, a cota sua na mesa 07 Guarulhos? 1607 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aperzulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após sair conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5116 e o controle em 120 decimal 8. Conteja. No 715, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, boa, no 715. O Trivia iria após a rota do plano de voo. Decola down no 0, no perfil da Tael, Leda. Após o Leda, voa Bridge. Transponde 516, altura 208. Correto, gol no 607, chame para o acionamento no portão 612. Mara, muito obrigado. Para o táxi, gol no 897, 113 a bordo, 3 horas, Campinas alternando. Gol no 897, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro 1015. Esteja atento ao azul aqui, rebocando no setor norte, já estacionando aqui. Tenta ficar atento, pátio 1, Índia e Alfa, e a torre 118,15 agora, hein? Confirmando? 118,95, ok? 95. Bom dia, contato, mantém nível 380, tá no 357. Correção 380. Controle. É, escuta, 642. 642, eu recebo altimetria, informa o nível que cruza. Está cruzando 190. Então para checar o seu equipamento, não receba altimetria, no modo tchau. Tá checando. Controle Salvador, 1642, está recebendo agora? Cruza o nível 200, chama Recife frequência 12545, alterna 12085. Bom dia, Alfa Yankee. É para o Zulu Novembro, mantenha nível 085, serviço está terminado, chame Ilhéus 120 decimal 1. Autorizado, 35514, chama para o táxi, o altímetro no 015. Cruze, bom dia, Gol no 715, perfil da Arbor. Gol no 715, contato, suba e mantém nível 360, na saída da Arbor Elefa. Arbor Elefa 360, no 715. Autorizado, decolagem 130 graus 089. Decolagem da pista 10, boa noite, 97. Chama Recife agora, frequência 1288, alterno 260 e solicite. Solicite direto ao centro, alterno 3517. Para o TAM 3597, chama Recife agora, 1288, alterno 260, TAM 3597. 288, 260, 3597. Boa. Boa. Boa no 715, autorizado direto Elefa. Elefa, obrigado. Controle 208. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, 1897, passando 1510. 1897, contato, mantém nível 310, Dael Lida, pode bridge. Dael Lida, bridge, 1897. Trip 5514, está pronto para o ataque com 32 no POB, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Maceió. Está livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 1895. Tem um bom voo e um bom dia, o Trip 5514. Via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, obrigado, um bom dia também a todos. Muito bom dia, 3554, ponto de espera, vamos ver. Trip está autorizado. Alinhar e decolar dando zero, ajuste no 095, 30 graus, 089. Alinha e decola 5514. Chama Recife, frequência 1288 até 1260, bora 715. 28260, bom dia. Trip decolado 01 no controle, 1208. 208, obrigado. está livre, chame táxi. Pará, obrigado. Solo Salvador, é o TAM, Mike, X-Ray Echo, na posição remota 12, solicitando reboque para a posição de número 5 no pátio principal. Solo 6570. Bruno 50, na Copa de Maracajá, tá no pátio 3. Na remota 12, remota 12, para a posição de número 05 no pátio principal. Livre inicial, o reboque Mega X-REC e reporte seu término no portão 05, agilizando. Reportarei, obrigado. Salvato 6570. Absa 6570, unha informação, hotel, prossiga. Recife 370, autorização. Tenho 350, aceito, aguardo com relação 37. Guardando Absa. Aceitar o 350. Ok, inicial, afirmo. Só um minuto. Chama. Alô, gol, Lomé 07. Tá, passa o táxi, 179 a bordo, 3 horas e 50 pé no Galeão. Pátio principal, Índia e Alfa, ponto esperador 118,95, altímetro 10,15, bom voo e bom dia. Pátio, Índia, ponto espera, chama 118,95, cuidado, tá aqui. Salvador, bom dia, até 3153, informação Golf. Pronto para cópia, Galeão. Já está 353, Galeão, nível 380, está autorizado, via Zulu 10, até SMAP, Eco Serra, Mike Off, Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Lida e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5143, controle 120, decimal 8. 3-0 da Leão, nível 380, upper Zulu no 0 até SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, aciona 5143, controle 1208, para 3153. Correto, tá 353, chame pronto, pushback. Chama. Torre, bom dia, do Boran 607, aproximando com a espera da 1-0, tá pronto. Autorizada a decolagem, 4 graus, 10 nós. Está iniciando o voo na 607. Controle FTP, eu estou sempre na parte, tá? Estou passando pouca possibilidade para Aracaju. Aguarde. Autorizado direto na Caju. Autorizado, 5-4, direto. Controle 10.08. Da El Lida. Vou no 607, contato, mantém nível 360 da El Lida após bridge. 360 da El Lida após Lida bridge, é o 607.